Júlio Matrix. Joga essa rede aí, macho. Dona Maria, me ajude. Me desculpe, vim aqui desse jeito. Me perdoe o traje de maluqueiro. É de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas só que hoje eu não vou levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Sua filha é um desenho no céu. Oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpando a ousadia. Sua filha é um desenho no céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Desse jeito, me perdoe o traje de maloqueiro. É de camisa larga e boné pra trás. Bem na hora da novela que a senhora gosta mais. Faz 3 dias que eu não durmo direito. Sua filha me deixou desse jeito. O que ela mais fala é que a senhora é brava. Mas só que hoje eu não vou levar o não pra casa. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Maria, vai me desculpando a ousadia. Sua filha é um desenho no céu. Oh, oh, Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Maria, vai me desculpando a ousadia. Sua filha é um desenho do céu. Que Deus pintou e jogou fora o pincel. Repertório mais atualizado, estado de Sergipe, ao vivo em Feira de Santana, Bahia.